Graça e paz, irmãos, irmãs. É com gratidão ao Senhor que eu compartilho com vocês nesse sábado mais uma porção importante para o treinamento de obreiros, líderes, jovens pastores e liderança em geral. Depois de ter falado no último sábado sobre estabelecer o mais objetivamente possível o diagnóstico, nós vamos falar hoje sobre a programação. Programação, que é o terceiro passo dos subsídios para a liderança, manual de planejamento número 12, é o material do Ministério de Apoio Pastoral da Primeira Região Eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, que foi escrito em agosto de 1993. Você que está me ouvindo pode perguntar, mas é muito antigo o material. Não, mas há alguns princípios de liderança que ultrapassam essa limitação do tempo. São princípios para todo o tempo. É só uma questão de adaptar a cada realidade. Falando em programação, o manual aponta, em primeiro lugar, que programar é criar um plano de ação, um plano de trabalho, um plano de operação, de realização ou operativo, uma estratégia de ação. Ou seja, tudo o que se vai levar a cabo, como, com quem, em que tempo. Nós devemos fazer isso com muita disciplina, com muito esmero, porque disso depende todo o passo que virá adiante. Depois de traçar o plano de ação, é necessário que você estabeleça os objetivos. O objetivo é o alvo que se busca, aonde se quer chegar, o resultado que se pretende ter, aquilo que se quer alcançar. O objetivo é permanente, não é variável, não muda. É o referencial para tudo o que deveremos fazer. Por isso, deve ser mantido do começo ao fim do plano de ação, do planejamento estratégico que você estabelece para a sua igreja local, para o ministério que você lidera ou para a sua denominação. O objetivo é que nos anima a elaborar e a executar o plano de ação da igreja, tá bem? Então, vamos procurar, no que tange à programação, estabelecer claramente qual é o nosso objetivo. No que diz respeito ao objetivo, nós também temos uma subdivisão. O primeiro passo do objetivo é traçar o objetivo geral. Por exemplo, eles dizem aqui no manual, na cartilha, tornar a igreja uma comunidade fraterna e missionária que vive as boas novas de Jesus através da proclamação do Evangelho e do serviço a todo o povo ao seu redor. É um objetivo ótimo, é um objetivo maravilhoso. Em geral, pode ser o objetivo das comunidades, até das denominações, que nós sabemos que estamos falando com mais de 12 a 15 denominações. Isso também pode ser útil para quem dirige outras instituições, como o colégio, como a empresa ou qualquer outra atividade. Nesse particular do objetivo geral, é importante que nós estejamos voltando todas as atividades para o cumprimento desse objetivo. No exemplo que eu citei, que é a proclamação do Evangelho, no caso da primeira região, lá da Igreja Metodista, no Rio de Janeiro, então, é voltar todas as atividades da igreja para o serviço missionário. Um outro passo é colocar todos os recursos da igreja em prol da missão, para o cumprimento do objetivo. Um outro passo é capacitar mais e melhor os membros da igreja para que façam a sua parte na tarefa de evangelização. Percebem? Nós temos um objetivo geral. E vamos observando que tudo vai colaborar para alcançar esse objetivo. Por exemplo, é necessário evangelizar, estando mais presente na comunidade. É preciso ser uma igreja local organizada, se é um ministério dentro da igreja, como de oração, como círculo de oração das irmãs, deve haver organização. Se é uma sociedade de jovens, deve haver organização. Seja qual for o segmento, sem organização, você não vai a lugar nenhum. Com organização, você vai atingir os objetivos. Uma coisa interessante que eu observei no manual é que nesse planejamento missionário, eles estabeleceram uma meta de abrir no ano, pelo menos um trabalho missionário. Abrir no ano, pelo menos um trabalho missionário, porque o objetivo era a expansão missionária, era capacitar a liderança, da igreja para cumprir o objetivo geral, segundo o diagnóstico que foi traçado. Então, eles estabeleceram esse planejamento. Só para dar um testemunho a você que não é nem foi metodista, é de outras denominações, católicos que estão ouvindo agora, Bola de Neve, Presbiteriana, os irmãos batistas, eu não vou me recordar todos do grupo agora, eu não vou recordar todas as denominações, mas entenda, Esse manual certamente foi muito importante para tornar a Igreja Metodista lá no estado do Rio de Janeiro na maior região missionária dentro da denominação metodista no Brasil, ao ponto de eu tive a notícia que, se eu não estiver equivocado, salvo o melhor juízo, agora o Rio de Janeiro se dividiu em duas regiões, tamanha expansão. Mas essa expansão não aconteceu por acaso, aconteceu por diversas iniciativas. Esta é uma só que eu estou mencionando e ainda resumidamente, mas eu quero que você entenda, é preciso, depois de estabelecido, como no último sábado, o diagnóstico, estabelecer o planejamento. E nesse planejamento, estabelecer o objetivo geral e buscar esses objetivos. Então, buscar o objetivo geral através de ações que possam nos levar a cumprir o objetivo. Também temos um outro elemento importante, que é o objetivo específico do plano de ação. Há um objetivo geral no segmento em que você lidera, mas dentro do segmento que você lidera, há particularidades dentro do mesmo segmento. Por exemplo, Ministério de Cânticos Espirituais. O ministério traça o seu objetivo dentro do planejamento da igreja local. Mas lá no Ministério de Cânticos há uma série de particularidades. Por exemplo, há o ensaio dos que cantam, há o ensaio só dos instrumentistas. Então, uma parte do objetivo específico é para com instrumentistas, outra parte é para com os cantores, outra parte é para com a compra de aparelhos, que certamente está ligada à direção da igreja, e assim por diante. O que é importante é que você trace o objetivo geral e depois o objetivo específico. Para definirmos os objetivos específicos de cada segmento de uma igreja local, por exemplo, ou de um outro segmento que você faz parte, que está me ouvindo, você que está no campo missionário fora do Brasil, vai fazendo a sua adaptação a essa ideia. Mas o princípio é o mesmo, ou seja, qual é a área de ação específica do segmento que eu trabalho? Qual é a competência de cada um? Competência não no sentido aqui de habilidade, né? Mas o que diz respeito a esse sentimento, a esse segmento, a essa tarefa, a essa postura que o nosso ministério tem que adotar para ajudar no cumprimento do objetivo geral. O que cada parte pode fazer e deve fazer a partir do objetivo geral. Ou seja, qual é a parte? Qual é a responsabilidade? Quais são os objetivos desse segmento, desse ministério, desse círculo de oração das irmãs? Quais são as tarefas que elas têm que realizar? Quais são os dias de ensaio? E assim por diante. Se nós fizermos isso, onde cada segmento da igreja local tem traçado o seu objetivo específico, nós certamente poderemos lograr mais êxito naquilo que pretendemos, a fim de que cada parte colaborando e com a ajuda de cada parte, como diz o apóstolo Paulo, a igreja alcance o seu objetivo geral dentro do seu planejamento estratégico. Aí nós vamos para um segundo ponto, que são as etapas. Isso é muito importante. As etapas são os passos que precisaremos dar. Bom, já traçamos o objetivo geral. É dentro desse objetivo geral que toda a igreja vai trabalhar. Já traçamos o objetivo específico de cada ministério. Ah, então, esta é a especificidade do meu ministério. Esta é a área de competência. Esta é a responsabilidade. Estas são as tarefas do segmento que eu trabalho, do ministério que eu trabalho. Agora é hora de traçar as etapas, os passos que precisaremos dar. Há um exemplo muito interessante que eu quero ler na íntegra. Fica mais fácil dividir uma caminhada grande em etapas. Quando fazemos uma viagem de carro que dura 48 horas, 2 dias, temos que planejar, por exemplo, onde parar para descansar, onde vamos lanchar, onde vamos abastecer o automóvel sem sair do caminho. Mas como? Bem, primeiro vamos até São Paulo, um exemplo que eles estão dando. Um pouco antes da entrada da cidade, tem um posto de gasolina e restaurante. De lá pegamos a BR até Curitiba. Dirigiremos a noite toda. Em Curitiba, precisamos reabastecer o carro, procurar uma hospedaria, dormir um pouco, depois fazer um passeio pela cidade e seguir viagem sem parar até Florianópolis e assim por diante. As etapas são a execução passo a passo do objetivo. Eu vou repetir, as etapas são a execução passo a passo do objetivo. Se você quer ser bem-sucedido naquilo que está pretendendo no Ministério da Igreja, é preciso ir degrau por degrau, passo a passo. Cito mais quatro elementos agora. Objetivos e projetos a serem feitos a curto prazo, objetivos e projetos a serem feitos a médio prazo, objetivos e projetos a serem feitos a longo prazo, objetivos e projetos a serem feitos, alcançados, a longuíssimo prazo. Veja bem, qualquer processo de organização precisa considerar a importância de cada passo. Mas, para que eu possa subir o segundo degrau de uma escada, eu preciso subir o primeiro degrau. Para que eu possa subir o nono degrau, eu necessariamente terei que subir do primeiro ao oitavo. Por isso, é importante que nós tracemos. Antigamente, nós fazíamos planos até por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu recomendo a vocês hoje, pelo avanço tecnológico, pela multiplicação do conhecimento e, objetivamente, então, pela mudança do perfil da sociedade, com a mudança tecnológica, sem entrar no pormenor aqui, senão a gente acaba avançando muito. Mas entenda, a sociedade está mudando muito rápido, muito rápido. Os parâmetros, os conceitos, os valores, a habilidade. Você pega hoje uma criança com 3, 4 anos, 5 anos, e ele dá um baile, ele dá um show já no uso do celular e ensina a todos nós. Por quê? Porque há uma nova realidade, há uma nova situação social. E por isso eu recomendo objetivos, mesmo que de longo prazo, ou o planejamento geral da igreja, o planejamento estratégico, para no máximo 4 a 5 anos. Aí o objetivo de curto prazo pode ser de 1 ano, como um elemento de colocar a casa em ordem, preparar tudo para a viagem, para realizar aquilo que nós vamos realizar, aquilo que pretendemos realizar. Depois, o segundo e terceiro ano podem ser os objetivos a serem alcançados a médio prazo. O quarto ano pode ser de longo prazo e o quinto ano de longuíssimo prazo. E aí a gente reavalia todo o processo no quinto ano, já vai reavaliando durante toda a caminhada, mas você reavalia e traça, segundo a demanda social, a mudança do perfil social, a mudança das necessidades, você vai traçando uma nova perspectiva. Mas esse é só um exemplo que há aqui na cartilha e é um exemplo com a minha consideração, com o meu grifo aqui, mas você faça de acordo com a realidade onde está presente. Até para que não haja nenhum tipo de frustração. Se você sabe e é certo que você vai realizar o trabalho por tempo X, então faça o planejamento por tempo X. Se é por tempo Y, então vá para o tempo Y, mas organize-se em objetivos específicos. Assim, as etapas precisam ser definidas também em termos de tempo. Nada se organiza sem definir o tempo disponível e necessário para que seja feito. As etapas podem ser definidas por semestres, trimestres ou de acordo com a necessidade. Algumas etapas, em função do seu objetivo ser mais difícil, podem durar mais tempo. Outras, com objetivos mais acessíveis, podem durar menos tempo. Então, há uma mudança, vamos dizer, no Ministério do Louvor, segundo o Estatuto da Igreja, a cada 2 anos. Não dá para fazer o que eu falei de 5 anos, ou até dá, desde que todos estejam imbuídos desse processo. Mas talvez seja mais importante que se elabore um projeto semestral e o primeiro semestre, o segundo semestre, o primeiro de curto, o segundo de médio prazo, o terceiro de longo prazo, o quarto semestre de longuíssimo prazo. Você vai adaptar à sua realidade. Você foi para o campo missionário num país com pouca presença evangélica e você foi para ficar 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. Bom, aí você vai fazer as adaptações necessárias. O importante é que não queimemos as etapas. Não queiramos subir o nono degrau da escada sem ter subido o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu sempre trabalho com esse exemplo porque considero importante para as pessoas que oriento e discipulo. Nesse caso, nós estabelecemos então as etapas para o objetivo geral da igreja, que devem ser de curto, médio, longo prazo, ou longo e longuíssimo, e nós também traçamos no planejamento específico a mesma regra: curto prazo, médio prazo, longo prazo, longuíssimo prazo. Qual é a primeira etapa das tarefas que nós vamos realizar? Porque depois de traçado o objetivo geral e o objetivo específico, nós vamos para as tarefas. Bom, aqui ele cita um exemplo da escola dominical, que você pode aplicar na sua igreja, mas a ideia é essa: a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, até alcançar o objetivo. E tenha as metas como um aspecto que está dentro do objetivo, mas que são mais quantitativas. Aqui no manual até ainda não se observava tanto esse detalhe, mas em geral, hoje em dia, em livros de capacitação para líderes, não só cristãos, líderes na sociedade para serem empresários, microempresários, microempreendedor individual, material que sai do Sebrae, você vai ver então que metas geralmente estão conjugadas com o aspecto quantitativo. Passamos então a um terceiro passo: o plano de atividades da igreja. Já foi traçado o planejamento estratégico da igreja, já foi feito o diagnóstico, já foi traçado o objetivo geral, o objetivo específico, as atividades para o cumprimento desses objetivos. Agora, o plano de atividades da igreja. No que diz respeito ao plano de atividades da igreja, se nós juntarmos as datas, o que você vai alcançar? O cronograma. Você vai perceber que fica fácil. Muitas igrejas sofrem porque um marca uma coisa no mesmo dia que o outro marcou. Também um marca uma atividade, as senhoras marcam uma atividade e os jovens marcam uma atividade e depois acaba acontecendo algum mal-estar por causa disso. Então é importante que a igreja tenha um cronograma, um calendário de trabalho. Mas isso é simples, é só juntar o plano de atividades da igreja. O plano de atividades da igreja somado na particularidade do plano, do objetivo específico de cada ministério e as datas em que se pretende realizar. Por exemplo, o primeiro sábado está reservado para os jovens, o segundo para os homens. O terceiro para as mulheres, o quarto para um encontro geral da igreja ou um encontro regional. Irmãos, aqui cada igreja tem a sua dinâmica, não dá para eu saber, mas você organizando, você vai atingir os seus objetivos com maior êxito e com maior eficácia. No que diz respeito às atividades ainda, cada atividade deverá vir acompanhada ou deverá virar um projeto de trabalho. Projeto é atividade bem pensada e bem planejada. Aqui cito mais uma vez o material. Projeto é a atividade bem pensada e bem planejada. Traduzindo, estabelece-se uma programação. E aí, o que pretendemos com essa programação? Quem fará? O que precisa ser feito em termos de divulgação, por exemplo? Quando é a data? Como será feito? Onde será feito? Para que será feito? Então, nós temos aí um detalhamento das coisas que você pode olhar. Eu tenho certeza que aqueles que estão fazendo o curso de obreiros consideram importante, mas outros que estão ouvindo podem achar, ah, mas é muita coisa, o Espírito Santo faz a obra. Irmãos, o Espírito Santo faz a obra, mas em nenhum momento da Bíblia ele diz assim: olha, eu faço a obra e vocês sejam desorganizados. Em nenhum lugar. Nosso Deus não é o Deus da bagunça, o nosso Deus não é o Deus da indisciplina, o nosso Deus não é o Deus da preguiça. Há o espaço para o descanso na criação, há o espaço, como diz um filósofo, para o ócio criativo, há espaço para tudo. Mas aqui, no que tange ao planejamento estratégico, ao plano de ação, aos objetivos gerais, específicos, às atividades, é preciso gastar um tempo. Mas repartindo as tarefas entre a liderança e divulgando isso para toda a comunidade, você vai ver que, com o passar dos anos, os resultados serão maravilhosos. Deixo como ponto final para hoje as ideias que o manual traz para um formulário padrão. Exatamente, a igreja local de vocês bem pode produzir um formulário padrão para projetos de trabalho. É só pegar uma folha ou o seu celular, veja bem, né, a mudança. Pega o seu celular, coloque um título, escreva o que a gente precisa saber acerca das atividades. E é importante dar espaço onde as coisas serão definidas. Isso mesmo, hoje nós não precisamos mais gastar folhas para com isso, a gente faz tudo diretamente no celular. Bem, cada atividade proposta pelo Ministério ou demais órgãos da Igreja preenchem o seguinte formulário. Citamos. Para finalizar, o nome da atividade, em primeiro lugar, o órgão da igreja, ou segmento, ou ministério da igreja responsável por essa atividade. Em terceiro lugar, o objetivo desta atividade. Em quarto lugar, o que será feito nesta atividade. Em quinto lugar, quais os recursos financeiros que serão necessários? Em sexto lugar, qual é a fonte desses recursos? Mais uma vez, a gente já falou sobre isso lá atrás. Você pode ver no blog. Fonte desses recursos, de onde esses recursos virão? Em sétimo lugar, recursos humanos necessários. Em oitavo lugar, a data em que a atividade vai acontecer. Em nono lugar, o projeto referente ao ano tal, ao ano X ou ao ano Y. Hoje nós falamos de planejamento. E no próximo sábado, se o Senhor nos permitir, nós vamos para uma parte que você vai gostar muito, que é, opa, chegou a hora. É hora da implementação, quando as coisas começam a acontecer de fato. Deixo com vocês também uma devocional como líderes, como pastores, jovens pastores em particular, que tudo isso é uma bênção, mas que nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se o Espírito Santo operar, então a vontade de Deus se fará. Se o Espírito Santo não operar, nós poderemos sim realizar uma série de atividades, de projetos. Qualquer pessoa que não crê pode realizar para vocês esse planejamento. Uma pessoa que está acostumada com isso faz todo o planejamento, mas a igreja não vai ter a graça de Deus para distribuir a multidão que o cerca, ou ao povo que o cerca, porque essa graça, essa presença, só o Espírito Santo. É preciso, eu mencionei no último sábado sobre o esvaziamento, sobre a renúncia, e depois da renúncia nós precisamos entender que só o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, pode nos levar a uma vida agradável a Deus. Um seguidor de Jesus, um líder de Jesus que entrega suas vontades na mão do Senhor, dá um grande passo para que ele possa realizar o seu desejo de encher a vida do seu servo com a doce presença do Espírito da Verdade. Este é o grande mistério do novo nascimento. Morre a velha natureza de nossas vidas e nós somos regenerados segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quem faz essa obra? É o Espírito Santo. Ele nos conduz a toda a verdade e nos leva a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em todos os caminhos. Por isso precisamos clamar: vem Espírito Divino, como tem um hino do Hinário Evangélico. Enche-nos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Viva a tua vida em nós. O discípulo de Jesus, o líder de Jesus, o pastor, jovem pastor, só poderá viver realmente para Cristo se estiver cheio do Espírito Santo. Para tanto, precisamos estar submissos a Deus e desejar ardentemente o enchimento. Assim, viveremos uma vida reta e experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus bate a porta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E nós abrimos o nosso coração, ele vem morar em nós através da pessoa do Espírito. Queridos, nós já recebemos o Espírito na nossa salvação, mas é preciso que continuemos a clamar por revestimentos contínuos. Aqui eu cito Charles Finney, um dos maiores avivalistas da história da igreja. Todo crente possui, em certa medida, o Espírito de Cristo, o suficiente do Espírito Santo para nos levar à verdadeira consagração e nos inspirar com a fé que é essencial para a vitória na oração. Deixemos, pois, de entristecê-lo ou resistir, aceitemos a incumbência, consagrando-nos integralmente com tudo quanto possuímos, a salvação das almas, como nosso grande e único trabalho na vida. Coloquemo-nos sobre o altar com tudo que temos e somos, ali permanecendo e persistindo na oração até que recebamos o revestimento do Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão, que é o nosso grande planejamento estratégico, é a nossa grande ordenança deixada por Jesus aqui, a parte final é grifo meu. O derramar do Espírito é promessa bíblica e tem propósito de nos abençoar. O derramamento do Espírito de Deus sobre uma pessoa, grupo ou área é uma das maneiras de Deus nos abençoar. A promessa e o derramamento do Espírito Santo são uma tônica do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Eu cito, primeiro livro de Reis: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. Esse é o Deus. Texto de Elias: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que uma sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2, passagem que diz respeito a Moisés. A primeira revelação transformadora que Deus deu de si mesmo a Moisés foi na sarça ardente. Moisés não entendeu imediatamente o que via. Uma noite comum no deserto, queimando, sem ser consumida, as chamas não eram como nenhuma outra que já tivesse visto, elas queimavam sem destruir. O fogo de Deus, naqueles que ele controla plenamente, que se rendem total, renunciam absolutamente a ele, pode queimar para sempre. Ele transforma, mas não consome. Ele transforma, mas não consome. Ele transforma, mas não consome. O fogo do juízo de Deus pode consumir o pecador, não arrependido. Mas o fogo santo de Deus consome o pecado nos crentes arrependidos e rendidos. Ele os purifica, sem destruir a sua pessoa, sem destruir a sua personalidade. Eles se tornam santos com uma santidade semelhante à de Cristo. O fogo santo de Deus purifica os crentes e os torna mais humanos, mais semelhantes ao que Deus planejou quando nos criou. Qualquer sarça será radiante quando queimar com o fogo de Deus. Irmãos, a presença do Espírito Santo é representada pelo fogo em muitos relatos do Antigo Testamento, e nisso nós vemos o propósito do Senhor de encher a nossa vida, que é o templo do Espírito, encher a casa dele, o tabernáculo, depois o templo, depois o nosso coração com a sua glória. Cito agora Wesley Duell. E depois, no final, o texto do meu trabalho de discipulado. No Novo Testamento, vemos que os discípulos passam a ser chamados templo do Espírito Santo, tendo, portanto, a bênção de receber a glória do Senhor em suas vidas. Olha que maravilha! Através do enchimento do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu, irmãos, já se cumpriu. No Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, 50 dias após a morte de Jesus. Por que 50 dias? Trata-se de uma alusão ao ano do jubileu, Levítico 25, no ano quinquagésimo, no qual o perdão, a graça, a misericórdia, a restituição deveriam ser vividos na comunidade de Israel. Ano em que a vontade de Deus seria feita na terra, inspirada na vontade dos céus. Me lembro do Pai Nosso aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O número 50, todos sabem, é um retrato simbólico e belíssimo, ou a maioria sabe. Nele vemos o seguinte: o 7 representa plenitude, o perfeito, a obra completa, incluindo todo o trabalho realizado, mais o descanso e o regozijo pela obra criacional concretizada. E o descanso era no sábado. O primeiro 7 nos lembra do aspecto criacional, a primeira expressão da plenitude de Deus transformada em história. Entendo o 7 criacional, entendendo o 7 criacional, melhor dizendo, podemos partir para a multiplicação do 7 criacional pelo outro 7, o perfeito multiplicado pelo perfeito. Que outro 7 é esse, pastor? O texto está nos falando do Filho de Deus, Jesus, o plenamente Deus, 7, que estava no processo criacional, multiplicado pelo Deus feito plenamente homem, 7, transformando, multiplicando os efeitos da graça de Deus. Na medida em que, sendo Deus, assumiu também a plena natureza humana, 7, e historificou a plenitude da vontade do Senhor. 7 vezes 7, igual a 49. Estamos prontos para o quinquagésimo. É o ano do jubileu que vem a seguir. É o tempo do Pentecostes. Após a ação criadora maravilhosa e redentora de Deus, temos agora o derramar da plenitude do Espírito Santo em nossos corações. Isso é avivamento. O tempo em que o Espírito Santo enche as nossas vidas de alegria de Deus e nos transforma em discípulos de Jesus, cheios de poder, cheios de autoridade que ele tem. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo o que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito pode ser considerado, pela analogia, o símbolo do quinquagésimo. Depois de 7 vezes 7, toda a obra criacional e depois a obra redentora de Jesus, 7 no criacional, 7 na remissão, na expiação. O próximo passo, 50 dias depois da morte de Jesus, veio o Espírito Santo. Deus se derramando em nós, habitando e nos conduzindo a uma vida em que a utopia vira história e somos revestidos de Deus, recuperando tudo que nos foi retirado pelo pecado e revivendo na terra a vontade do céu. O enchimento do Espírito é a grande concretização do maior desejo de Deus em relação aos seres humanos, perdão, a saber, a visitação. Temos um Deus que desde a criação sempre teve prazer em nos visitar, visitava Adão e Eva, e agora no tempo de Pentecostes isso é realizado à medida que ele, que primeiro nos criou, venha nos visitar diariamente. Depois, ele armou uma tenda para morar conosco, Jesus, chamado Emanuel, Deus conosco, viveu conosco, nos visitou e morou conosco, cerca de 33 anos. Agora mora em nossa casa, no nosso coração, no nosso interior, fazendo-se um morador da nossa vida e não mais só um visitante. Jesus não é mais um visitante, o Pai não é mais um visitante, a Trindade é Celso, o Espírito Santo não é mais um visitante, é Deus conosco, no nosso coração, aleluia. Em nossa vida, respeitosamente, ele dirige a casa, imprimindo o modelo da perfeição. Sempre quando falo casa, tenho que recordar com grande emoção e gratidão a Deus pela vida do Bispo Adolfo, que me ensinou muito sobre isso e já está dormindo no Senhor. Digo respeitosamente, porque Deus é amor. Por direito, ele nos comprou e somos seus servos. Mas ele nos trata não como servos, ele trata como amigos, nos trata como filhos. Não se apropria do direito de posse, mas gentilmente nos conduz pelo caminho da santificação em direção à perfeição cristã, à imagem e semelhança de Jesus. Cito Douwel novamente. Por um lado, o reavivamento é a manifestação de Deus ao seu povo, convencendo pela sua presença majestosa e sua infinita santidade. De outro, o reavivamento é Deus estendendo seus braços de amor ao homem e recusando-se a desistir de nós. Deus não desiste de nós, irmãos. Repetidas vezes, durante o período do Antigo Testamento, Deus estendeu os braços a Israel por meio de profetas, dos patriarcas, grifo meu, dos profetas, reis justos ou líderes que levantou para chamar a nação de volta a si mesmo. Mas a maior visitação de reavivamento e habitação que gerou já um avivamento na história foi Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Encerro dizendo: líder de ministério, oficial de escala, diácono, presbítero, pastor, pastor presidente, pastor da denominação, presidente da denominação, liderança, mesmo com o planejamento estratégico, com um diagnóstico, com uma programação perfeita, só se dará segundo a vontade de Deus se nós experimentarmos, em primeiro lugar, o enchimento do Espírito Santo. Em segundo lugar, um contínuo revestimento do poder e da graça e do amor de Deus. Em terceiro lugar, o Pentecostes sendo uma realidade na nossa vida que nos faz transbordar do vinho novo que o Senhor nos serviu. Em quarto lugar, o Deus vivendo a vida dele em nós. Em quinto lugar, a manifestação de Deus ao seu povo. Em sexto lugar, a manifestação do poder de Deus para o cumprimento da grande comissão no mundo. Em sétimo lugar, um avivamento genuíno, contínuo, permanente, transformador, libertador e regozijador, regozijante para cada um de nós. Que a sua liderança, seja de ministério, seja pastoral, seja no oficialato da igreja, seja na presidência, seja no presbiterato, seja no diaconato, onde for, seja você um missionário no Brasil ou fora do Brasil, eu desejo a vocês o enchimento diário do Espírito Santo. Desejo primeiro para mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que eu possa pregar a você, para que eu possa amar mais a você e desejar para você que você experimente desse enchimento e desse transbordar do poder, da graça, da unção, do revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, hoje ficam duas palavras. Primeiro, em primeiro lugar, eu tracei muito resumidamente, mas pelo menos um elemento de motivação para que você, em sua denominação ou no segmento que você dirige da igreja, seja alguém que planeja dentro do planejamento estratégico da igreja, faça o planejamento geral, faça o planejamento objetivo e depois dê passo a passo na direção desse cumprimento, como nós já mencionamos e você pode ouvir novamente. Em segundo lugar, isso tudo só acontecerá para o contentamento de Deus se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir, uma pessoa que faz curso nesta área, eu não sei nem exatamente qual é a faculdade que se dedica mais a essa área, mas aqueles que se dedicam mais a essa área podem realizar um planejamento e realizam nas empresas, em muitos lugares, e podem realizar um planejamento, mas eles não têm a vida de Deus. Se nós tivermos a vida de Deus e somarmos isso ao método, à disciplina, à organização, ao planejamento estratégico, sabe o que vai acontecer? Deus vai operar grandemente em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo nos capacite hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Amém, amém e amém. Meu irmão, essa é a nossa décima palavra sobre liderança. Se você está pegando hoje, porque te foi passado recentemente, você pode encontrar tudo isso no blog. Devocionais sobre o Salmo, sobre Mateus, devocionais sobre a liderança, devocionais sobre Levítico. Então, vá até o blog, acesse o blog, tá bem? E você vai encontrar blog Logos 7. Só um número, tá bem? Não precisa escrever. Blog Logos 7. Ponto blogspot.com e você poderá encontrar palavras para sua edificação, para sua bênção. E se você quiser nos ajudar, divulgue esses endereços no WhatsApp, Notícias do Pastor Gama, no blog, esse endereço que eu te dei agora. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, o ministério que você realiza, e se não está realizando nenhum, mãos à obra, irmãos. Não fique aí sentado no banco a vida inteira. Venha participar dos ministérios da sua igreja aí, seja qual for a denominação, não importa. Mãos à obra. E que Deus abençoe em todas as áreas da nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado eternamente. Deus Supremo seja exaltado para sempre e sempre e sempre.